o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca, no nome de Jesus. Pai, nós não podemos acrescentar nada à tua palavra. E não podemos tirar nada da tua palavra. Ela é viva, ela é completa. Senhor, que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor possa ministrar aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, cada momento dessa reunião, que começou na sexta-feira à noite até agora, a glória do Senhor tem se revelado, a vontade do Senhor tem sido conhecida. Senhor, que nesta hora tu possas continuar nos edificando, nos consolando, nos exortando através da tua bendita palavra. Senhor, que ela traga salvação, que ela traga reconciliação, vida, que ela possa cumprir o propósito para o qual ela existe, Senhor. Conceda ao pregador sabedoria, conceda-lhe, ó Deus, da tua unção, para que nesta manhã, Senhor, os teus filhos possam recebê-la, Senhor, como palavra do teu coração aos nossos corações, em teu nome. Amém. Você vai abrir no Evangelho de João, no capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. E nós vamos ler a partir do versículo 37. João, capítulo 7, verso 37 até o 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, fale comigo, fluirão, outra vez, fluirão, fluir é jorrar, fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Vamos assentar, irmãos. Não é hoje o nosso último dia do jejum desses 21. Nosso dia de jejum, o último, será amanhã, quando estaremos terminando com essa reunião que começou sexta-feira às 19h30 e vai terminar amanhã às 22 horas. Durante todos esses 21 dias, com certeza, houve um momento quando você sempre esteve lembrando do seu jejum. Era um jejum segundo o jejum de Daniel, por o fato de ser um jejum longo. Você se absteve de comer determinados alimentos, deixou de fazer muitas coisas, mas durante todo esse tempo, o seu coração esteve ligado ao coração de Deus, mas por outro lado foram dias também onde muitas coisas que estavam ocultas na sua vida vieram à tona, onde você pôde também experimentar, tanto na sua casa, no seu trabalho, não sei aonde, a manifestação do querer e da vontade do Senhor. Mas nós reconhecemos que a nossa vida espiritual depende de nós aprendermos a comer e a beber do Senhor. Pode parecer algo estranho. Durante o tempo do jejum, nós nos abstivemos de comer muitas coisas. Muitas. Coisas que eram, como Daniel disse, um manjar. Algo que trazia delícia. Mas nós abdicamos. Mas durante o período do jejum, foi exatamente e continua sendo esse período de nós aprendermos a comer, mas a beber do Senhor. Algo que aos olhos do natural é algo totalmente estranho. E o comer e o beber exercitam o nosso espírito, porque nós fomos recriados. Nós temos dentro de nós, quem olha assim para mim, olha para o irmão que está ao seu lado, você está vendo apenas a casca. Ele não é isso que é do lado de fora. O do lado de fora você pode cuidar com arroz, feijão e abobrinha. Pode. Mas lá dentro, no espírito, é o Senhor. Agora, quanto mais nós treinarmos o nosso espírito pelas disciplinas espirituais, mais poderemos desfrutar do Senhor. Mais. Algumas disciplinas espirituais não são a comida, mas sim a maneira como nós ingerimos a comida espiritual. Nós não devemos menosprezar a oração. É uma disciplina espiritual. Não podemos desprezar de forma alguma a adoração, o louvor, a confissão da palavra, o orar em línguas, a intercessão, ao clamar ao Senhor, e assim pelas disciplinas. Como não devemos também, de forma alguma, ignorar o jejum. No segundo semestre, nós iremos fazer um jejum de 40 dias. Fizemos esse, estamos terminando, esse é o 20º dia de um jejum de 21. No segundo semestre, teremos um jejum de 40 dias. Para quê? Exatamente durante esse período. Você pode perceber que a essência, a nossa vida, a maior necessidade nossa também é de comermos o Senhor. Ou seja, durante esse período do jejum, o nosso espírito vai ficando cada vez mais sensível para que possamos desfrutar do Senhor. E hoje eu quero dividir com irmãos pelo menos 6 princípios básicos para comermos e para bebermos do Senhor. O que que eu preciso mais? O que que eu preciso para comer mais, para beber mais do Senhor? Primeira coisa, eu preciso ter acesso à fonte. Eu devo chegar até a fonte. Se eu devo comer do Senhor, se eu devo beber dele, a primeira coisa que eu preciso é ter esse acesso à fonte. Em Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 14. Apocalipse capítulo 22. É a última página da Bíblia. Porque somente depois que você foi lavado pelo sangue, só depois que você foi salvo, é que você tem acesso à fonte da água da vida. Você só depois de salvo é que pode beber em plenitude do Senhor. Diz aqui a palavra: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito. Mas agora você pode dizer assim: mas pastor, eu só vou ter esse direito depois que eu estiver lá na Nova Jerusalém? Eu só vou ter esse direito depois que... Não. No momento quando você veio para o Senhor, no momento quando você nasceu de novo, no momento quando você entregou sua vida a Ele, você passou a ter esse direito. Como beber? Como ter essa fonte? Em segundo lugar, nós precisamos ter fome e ter sede. Fome e sede. No texto que lemos lá em João, há um momento que Jesus diz: se alguém tem sede, Se alguém tem sede, para manter o nosso corpo, eu aprendi algo. Que nós não devemos beber água só quando temos sede. Nós temos que beber água sem sede. Fala para o seu irmão, meu irmão, beba água sem sede. Sem sede. Se você quer ter um corpo saudável, se você quer ver o seu rim funcionar mesmo, beba água sem sede. Aí eu só bebo água quando eu tenho sede. Não. Você deve beber no mínimo, colocando baixinho, pelo menos 1 litro d'água. Os médicos dizem para nós que temos que beber 2. Então, fique aí, quem sabe, na metade, ou beba 3, não sei. Mas agora, fala para o seu irmão, meu irmão, beba água. Sem sede. Muitas pessoas adoecem por quê? Porque querem beber só quando tem sede. Quando você bebe, quando você tem sede, é seu corpo já pedindo socorro, dando um grito. Você pode passar um dia inteiro sem ter sede, se você beber água, mesmo sem sede. Mas agora, nós sabemos que há um paralelo. Ou seja, o nosso espírito, as realidades espirituais, sempre tem um paralelo no natural. Quando Jesus diz assim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Não era que Jesus tinha ali, ele era um barril de H2O. Não, não era isso. Ele estava falando de outro tipo de água. Ele estava se referindo ao Espírito Santo que haviam de receber aqueles que nele crescem. A necessidade, se alguém tem sede. Em Apocalipse 21, o verso 6, você vai encontrar essa verdade sempre dizendo assim, se alguém tem sede. Apocalipse 21, o verso 6, diz assim, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Em Apocalipse 22, o verso 17, a última página, Apocalipse 22, o verso de número 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A água da vida é oferecida para aqueles que têm sede. Antes de bebermos do Senhor, nós precisamos ter o quê? Fome dele. Fome de ler a palavra, fome de orar, fome de adorar. Fome de estar simplesmente diante dele para desfrutar da sua presença. Nesse culto, nessa celebração que começou sexta-feira à noite, irmãos estão aqui durante horas e horas e horas e horas e horas, o dia todo, se deleitando nele. Ou seja, quando há essa fome, muitos têm tentado comer e beber sem ter fome e sem ter sede. É terrível comer sem fome. É muito ruim. É muito ruim. Não funciona tanto. É fácil nós percebermos quem está comendo com fome e quem não está. É só você olhar na cara da pessoa que você vai perceber. Quem come sem fome é religioso. Ele come por obrigação. Tem hora que eu vejo lá, quando a Ana e o Gu levam o Isaac lá em casa e tem que dar de comida para comer para ele. E quando ele não quer comer alguma coisa e é forçado para comer, a carinha não é a mesma. Mas falar para ele de sorvete, né, Gu? De chocolate? Gente, você nunca vai ver o Isaac com cara feia para comer essas coisas. Pelo contrário, é difícil fazê-lo parar. Por quê? Porque ele gosta, porque ele tem prazer naquilo. Quando uma mãe força o filho a comer, e tem que comer, tem que comer. Eu lembro que os meus dois genros, Eu tive essa bênção. Todos dois não tinham o hábito de comerem verdura. Não comiam verdura. Falta até incluir o Sérgio também. Não come. Mas lá em casa, quando eles vão almoçar, ou jantar, ou comer, a gente faz questão de ter verde para eles. No começo, quando era apenas assim, namorados, aí comia para agradar o sogro, tinha que ganhar o sogro. E fazia aquela boca boa que estava comendo. Mas hoje, eles já vão tendo prazer. Porque virou o quê? Um hábito. Mas quando você vê uma criança comendo o que ele tem que comer, a mãe força e diz, você precisa comer, você precisa, tem que comer. Mas ele não entende que a mãe está procurando o bem dele. Mas tem que existir algo que é fome, essa sede. No Salmo de número 42, os dois primeiros versículos. O Salmo 42, os dois primeiros versos, é um grito do coração. A palavra diz assim, Salmo 42, os versos 1 e 2 dizem assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me apresentarei a Ele, quando me verei perante a face do Senhor, como a corça suspira pelas correntes das águas. A corça, ela suspira, mas é aquele gemido, é aquele... As pessoas escutam de longe. De longe. E a corça suspira, basicamente, por três motivos. Três. E a diz que eu devo ser como a corça. Ele diz, como a corça suspira pelas correntes das águas. Ela suspira, em primeiro lugar, pela sede. Quando a terra está seca, seca, quebradiça. Ela olha para um lado, não tem água, não tem água, não tem água. A língua dela está seca. E ela... As pessoas ouvem ao longe. Em segundo lugar, ela também clama pelas águas, por causa da dor. Porque está tão seco, o sol queimando. A terra ali escaldante, a pele dela começa a rachar. E quando a pele vai rachando, ela sente muita dor. Ela sente dor. Ela sente dor. E aí ela clama. Ela dá esse grito, esse gemido por causa da dor. Em terceiro lugar, ela clama pelas águas. Chora, geme por elas, por causa de uma coisa. A corça é um alimento predileto de muitos predadores. E ela tem um cheiro dela, muito comum. Então, para tirar aquele odor dela, ela sempre mergulha nas águas. Ela sempre passa pelos rios, exatamente para tirar o odor, aquilo que atrai. Atrai os predadores, atrai, atrai. Aqui o salmista diz, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, assim a minha alma te deseja, pela sede natural que eu tenho, eu preciso. Mas eu clamo também por causa da dor. Quantas vezes as pessoas clamam e buscam por causa da dor, está doendo. É um casamento que está esfacelado, um casamento que adoeceu. É a dor física mesmo. Mas existe também, eu preciso mergulhar nessas águas, por causa do odor, por causa desse cheiro, por causa dos predadores que estão em minha volta. Eu preciso dessa defesa. E Deus trouxe essa defesa para nós. Por isso Ele diz, sede, sede, sede. Eu lembro da história de um irmão. Ele contando que, uma vez, um dos seus discípulos disse, olha, eu quero Deus. Eu quero conhecê-lo mais. E ele olhava para aquele homem e via que aquele irmão tinha uma vida tão linda com Deus. E ele dizia, eu queria o que o senhor tem. Será que eu posso te acompanhar? Ele disse, pode. Vamos. E o moço falava, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero ter uma vida, eu quero Deus, eu quero essa sede dele. Então aquele irmão fez algo com ele, então vem cá comigo. E o levou até onde tinha um rio. E ele tomou o moço e disse, olha, eu vou afogar você aqui. Eu vou ficar te segurando. Ele tomou o moço e realmente o afogou. E ficou com a mão ali em cima dele e não deixava-o sair. E o moço começou a debater, debatendo, debatendo, debatendo. E o moço ficava lá esperneando e ele ali segurando, não deixava. Segurando, segurando. Até que por fim, ele tirou. O moço ficou ali assim, que houve? E ele perguntou para o moço. Quando você estava dentro da água, o que você mais queria fazer? E o moço disse, eu queria respirar. Eu queria respirar, eu queria ar, eu queria ar. E ele disse, quando você tiver a mesma vontade, essa mesma sede, essa ânsia por ar, a mesma expressão também, querendo Deus acima de todas as coisas, você vai ter. Há uma diferença muito grande, muito grande, entre aqueles que são apenas religiosos. Alguns têm uma fome, mas assim, comem, mas comem com cara ruim. Comem porque, bem, eu tenho que comer, é obrigação. Os outros se deleitam. Nesse tempo de avivamento, esse tempo de fome, esse tempo, nós estamos sendo treinados pelo Senhor agora. Porque nós vamos ter tempos aqui na igreja que não vamos ficar 72 horas. Nós vamos ficar semanas. Nós vamos ficar meses. Nós vamos ficar anos. Houve uma igreja, lá na Morávia. Eles começaram uma reunião de oração. E essa reunião de oração durou 100 anos. 100 anos. 100 anos. Se hoje nós temos o evangelho aqui no país, muitas vezes é fruto daquele trabalho. Porque aqueles irmãos, de cada 10 famílias da igreja, as 10 sustentavam um missionário. Com o dízimo de 10, fazia o sustento de um missionário. E o mundo foi inundado pelos moravianos, até que no Brasil eles chegaram. Ou seja, digo para o seu irmão, digo, meu irmão, prepare-se. Prepare-se, irmão. Prepare-se, irmão. Agora se você falar, se vier tudo bem, não vier. Não, querido. Quando o moço estava lá embaixo, afogando, ele debatendo ali, ele queria uma coisa, eu quero ar, eu quero ar, eu quero ar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ah. Como a corça suspira. Oh! Vamos dar um grito como da corça. Oh! Vamos. Oh! Ah, quando você encontra, irmãos, esse grito da alma. Eu quero. Houve um homem, chamava-se John Knox. A Escócia estava vivendo um período terrível. E aquele homem orava dizendo assim: dá-me a Escócia ou eu morro. Dá-me a Escócia ou eu morro. Dá-me a Escócia ou eu morro. A Escócia. Isso foi antes da Reforma Protestante. A Escócia foi totalmente inundada pela graça de Deus. Quando nós olhamos aqui a cidade, estamos clamando por 10% dela, até 31 de dezembro de 2010. Alguns dizem nunca, mas outros começam a dizer: dá-me Belo Horizonte ou eu morro. Dá-me Belo Horizonte ou eu morro. Querido, Deus trouxe você aqui. Deus fez você fazer parte desse corpo. Um corpo apaixonado. Pessoas que estão experimentando tanto da graça e do favor do Senhor. Agora eu preciso ter sede. Eu preciso o quê? Ter fome. Eu preciso desejar Deus. Eu preciso desejar a vontade dEle. Eu preciso desejar o querer dEle na minha vida. Querido, a única maneira, quem sabe você está aí como a corça, a pele rachada, dores. Você já foi em tantos lugares, já bateu em tantas portas. Comece, tenha realmente o seu coração com essa fome tão grande pelo Senhor. Em terceiro lugar, eu preciso me achegar ao Senhor. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim. Vamos falar? Venha a mim. Estenda as mãos como se fosse a Ele. Venha a mim. Outra vez. Venha a mim. Eu preciso me achegar. O Senhor, Ele convida os sedentos para se achegarem a Ele. Sabe, queridos, ainda que tenhamos acesso à sede, mesmo assim, nós precisamos chegar ao Senhor constantemente. É um princípio básico. O que eu vou falar agora, guarde no seu coração. Sou eu quem me enche do Espírito. E não o Espírito que me enche, independentemente da minha vontade. Sou eu. A palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito. É eu que me encho. Muitas vezes pessoas dizem: enche-me, enche-me. Você pode cantar até certo falando enche-me, se você está dizendo: Senhor, olha, estou aqui, eu me encho do Senhor. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu vou a Ele, mas eu preciso, aqui que está, eu sou eu quem me enche do Espírito Santo. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, é você que se enche do Espírito Santo, é você. A palavra diz: enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Querido, se eu não me encher, eu serei como aquelas virgens nécias, aquelas 10 virgens da parábola. O ter o azeite depende exclusivamente de mim. Ali aquelas 10 nécias, 5 tinham, as 10, 5 tinham, as outras 5 não tinham. Na hora que o noivo chega, a glória vem. Elas querem da outra e diz: não, se eu der, eu vou ficar sem. Aí diz para outra: ide comprai. A questão nossa hoje não é saber aonde comprar, mas qual que é o preço? Qual é o preço? Como que eu vou comprar? Como que eu vou comprar esse azeite? Como? Qual que é a moeda? Existe um preço. E esse preço é exatamente a nossa disposição de estarmos diante dele. Durante esses 21 dias, nós temos pago um preço de jejum. Ontem eu fui almoçar com um irmão, ele estava lá comendo a picanha. E eu estava no verdinho. Mas ele já tinha feito um jejum, ele já tinha entregue. Mas sabe ali, fala que é um preço. É um preço. O preço de você ficar 72 horas numa reunião, sua carne não quer isso. Sua carne quer que você esteja onde? Lá na praia, lá no Mineirão, hoje. Não. Ou seja, sua carne tem outro tipo de desejo. O preço. Quando você olha Jesus. Se tinha uma pessoa que não precisava orar, era Jesus. Mas em tudo ele nos deixou o exemplo. A vida de oração do Senhor. Ou seja, a constância da vida dele. Ou seja, é preciso de uma forma assim muito intensa. Vamos ler em Efésios capítulo 5. A ordem do Senhor. Ou seja, depende de mim. Efésios capítulo 5, verso 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim. Efésios capítulo 5, verso 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu preciso me achegar, mas eu preciso fazer algo. Eu preciso pedir. Eu preciso pedir. Pedir por quê? Jesus, quando encontra a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 10. João capítulo 4, o versículo de número 10. Ali Jesus já começa a tocar nessa realidade, falando da minha necessidade de pedir. Diz assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Veja bem o que o Senhor Jesus disse, pedi. É importante pedir ao Senhor que cada vez que nos achegarmos a Ele, Ele nos faça mergulhar no rio da água da vida. Tu lhe pedirias. Vamos dizer? Tu lhe pedirias. Digo, seu irmão, meu irmão, eu preciso pedir. Fale para ele, seja pidão, meu irmão. Bata no ombro dele e diga, seja pidão. Em sexto lugar, nós precisamos fluir. E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos o Espírito. Jesus abre e diz, se alguém crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora, eu preciso fluir. Agora, o que é isso, eu preciso fluir? Nós não somos um reservatório para o Senhor. Somos um canal. Somos como uma mangueira. A Renata, ela gosta muito de jardim. Ah, se você quiser agradá-la, dá presente para ela, dá coisa de jardim para ela, viu? Até veneno serve, mas veneno para formiga. Agora, você vai alguma vez chegar lá em casa e vai ver a Renata com a mangueira, regando o jardim. Agora, ela liga a mangueira numa torneira e abre a torneira. A quantidade de água que entra é a mesma quantidade que sai. Ou seja, a água apenas passa por ali e sai. E quando sai, ela vai produzir o efeito que é preciso. Muitas vezes a pessoa usa mangueira, não para aguar as plantas, para lavar o que está sujo, lavar o banheiro, está ali cheio de coisas imundas. A pessoa vai lavando, a própria mangueira vai, a água vai lavando. O que que fluir? Ou seja, ser cheio do Espírito. Deus não quer que você seja um reservatório, como se fosse uma caixa d'água. Mas nós somos, a Bíblia diz que nós somos, como num sentido assim, como se nós fôssemos realmente um canal. Se nós fecharmos a torneira lá, a saída, a água deixa de entrar. Ou seja, mas se nós fecharmos também a saída lá da mangueira, fecharmos ali na ponta, a água vai entrar? Não, a água só entra se a ponta estiver vazia. Ou seja, tem que entrar, tem que sair. À medida que a água sai, é a mesma medida da água que entra. Para que a água continue entrando, nós precisamos estar sempre o quê? Fluindo. Sempre fluindo, sempre fluindo. A falta do fluir faz com que o nosso beber não tenha nenhum sentido. Nós, na verdade, bebemos fluindo. É dessa maneira. Quanto mais sai, mais entra. É diferente. Quando nós não fluímos, nós perdemos a sede. Quando menos fluirmos, menos sede teremos. Mas se fluirmos, a sede sempre aumenta. A sede sempre aumenta. Quanto mais vai saindo, mais vai entrando. A sede aumenta. Muitas vezes não tem a sede. Sabe por quê? Porque a ponta está fechada. E a maneira de nós fluirmos, sabe qual é? Faça assim. É abrindo a boca. A palavra diz, Efésios 5,18. Vamos ler, abra aí. Efésios, capítulo 5, verso de número 18. A maneira de fluirmos é abrindo a boca. A palavra do Senhor diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como eu me encho do Espírito? Como eu me encho do Espírito? Vamos falar? Falando. Como? Eu me encho do Espírito falando? Ah, eu achava que eu me enchia do Espírito ficando arrepiado? Não. Isso é outra coisa. Falando. A maneira de fluirmos é abrindo a nossa boca. Nós bebemos fluindo. Esse é um paradoxo espiritual. A maneira bíblica de fluir é falando. Mas não é um falar comum. É um falar do Senhor. É um falar com o Senhor. É um falar para o Senhor. Quanto mais falamos dessa maneira, mais rios de água viva fluem de nós. Ninguém flui do Espírito em silêncio. Querido, quanto mais você fala. Agora um fofoqueiro fala. Um maldizente fala. Mas quanto mais você fala. Falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticas espirituais. Quer ver? Ana Paula, vem cá. Pega seu microfone. Agora, só para vocês saberem, falar entre vós, com salmos, não é falar assim, Ana Paula, minha filha, que bom você estar aqui. Ópera. Papai. Oh, minha filha, eu te amo tanto. Eu também. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes. Não é que nós vamos ficar conversando assim, falando entre vós com salmos e hinos. Algumas pessoas que acham que é assim. Ah, vão falar entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então não é nós ficarmos falando assim, olha filha amada querida. Oh papaizinho amado querido. Não estou entendendo. Não é assim. Eu falar a palavra de Deus, Eu preciso crer naquilo que a palavra diz. Como que eu vou fluir no Espírito falando? Falando entre vós com salmos e hinos, com cânticos espirituais também. Mas o que eu quero dizer, eu preciso colocar em prática na minha vida a palavra do Senhor. Ou seja, a minha vida é um testemunho. Ou seja, você flui no Espírito falando. Falando. Quando você está evangelizando alguém, naquele exato momento, a torneira está aberta. Ou seja, você vai falando, o Espírito vai te dando palavra, vai te dando graça, vai te dando unção, vai te dando a sabedoria. Você flui. Quanto mais você vai testemunhando, jorra. O Senhor dá a palavra. Por isso Ele diz, abre a tua boca e eu te encherei. À medida que você vai falando, você vai sendo o quê? Cheio do Espírito. Não é em silêncio. Não é em silêncio. Você pode ter momentos de silêncio quando você está sozinho. Mas quando você está, imagina você está dentro do ônibus, na sua escola. Ali é o lugar que você ser cheio do Espírito. Você não é cheio do Espírito apenas nas reuniões. É como a mangueira. Quanto mais jorra, mais entra. Mas se você tampar ali, não entra nada. Porque nós não somos chamados para sermos um reservatório, mas um canal. Quanto mais falamos, mais esses rios fluem em nós. Em sexto lugar, nós vamos ser quebrados. Em Êxodo 17, o povo caminhava no deserto. Vamos ler, são poucos versos e eu quero que os irmãos acompanhem. Êxodo 17. Diz assim, verso 1. Que vai nos mostrar que, como que a rocha foi ferida, para que a água pudesse fluir. E hoje nós também devemos nos identificar com a rocha. Essa rocha que foi batida. Essa rocha que é um símbolo de Jesus Cristo. Que a nossa alma é como se ela fosse um invólucro para que o Espírito possa manifestar-se. Diz aqui a palavra. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão um bordão com que feriste o rio. Verso 6, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horeb. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? O verso 6 diz, ferirás a rocha e dela sairá água. O quebrantamento, a rocha, ela foi ferida, dali jorrou a água. O texto que está escrito no Salmo 34, o versículo 18, vamos abrir. Para que a vida de Deus que está em nós, a vida que está no Espírito possa fluir, a alma tem que ser quebrada. Esta é a experiência de todos nós quando nós estamos com o coração contrito, quebrantado, aquele coração muito mais no Senhor, A palavra diz, Salmo 34, o verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Queridos, se nós falharmos em todos os outros pontos que eu apresentei, os 5, muitas vezes o último recurso de Deus para promover um grande quebrantamento em nossas vidas vem muitas vezes, ou eu escolho eu mesmo dizer, Senhor, olha, meu coração, eu quero. Muitas vezes alguns não querem tomar essa decisão. Aí vem algo que quebra. De repente, eu nunca vi uma mulher orar tanto quando aquela que o marido diz, olha, eu estou indo embora. Eu nunca vi uma mãe orar tanto do que quando ela descobre que o filho está envolvido nas drogas. Eu nunca vi um homem orar tanto do que quando ele diz, eu fui demitido do emprego. Ou seja, muitas vezes circunstâncias vêm que quebram, que esmagam. Naquela hora, ele vai apresentar uma necessidade exatamente para que esse enchimento venha na vida dele. Aquele reavivamento legítimo é uma questão de fluir no Senhor mediante o quebrantamento da nossa alma. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Se alguém chega diante dele cheio de empáfia, cheio de orgulho e dizendo, olha, não, não. Mas quando eu me chego diante dele, Senhor, estou aqui, ele vai encher. E última coisa, queridos, eu preciso ter o meu paladar treinado. Todos nós, um dia, fomos crianças. E como crianças, nós não gostávamos de muitas coisas. Mas à medida que nós fomos crescendo, o nosso paladar vai o quê? Se aprimorando. Coisas que você não gostava quando você era criança, hoje você se delicia com ela. Alguns temperos que você não suportava, hoje você aprendeu a apreciar o amargo, aprendeu a apreciar o azedo, apreciar o exótico. Normalmente, quando eu vou, igual o Gustavo, para um país, um outro país, eu gosto de comer a comida daquele país. E algumas vezes não é nada muito agradável, não, mas faz parte desse aprendizado. Mas nós temos que treinar, treinar. O Gustavo e o Felipe hoje comem alface, comem abobrinha. Lá em casa todos têm que comer abobrinha. Aprenderam a comer. Por quê? Foi um treinamento. Quem é treinamento? Quem não sabe comer de tudo, começa a desprezar muitas coisas na mesa do Senhor. Coloque-se em pé agora. Olha o que eu falei. Quem não sabe comer na mesa do Senhor, despreza muitas vezes tantas coisas. Alguns vão dizer, eu não preciso disso. Outros vão rejeitar. Mas o fato é que alguns não podem comer, ou não querem comer, sabe por quê? Porque são crianças ainda. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 3. Quando você olha para uma criança, quando ele é obrigado a comer algo, ela não sabe porque os pais estão obrigando, mas é para o bem dela. Aqui a palavra de Paulo dizendo, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais. Ele chama os carnais de crianças. Ele diz como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Para muitos, comer das coisas espirituais ainda É como comer verdura sem sabor. Come só por obrigação. Não nos basta apenas, irmãos, assim, ter fome. Nós precisamos nos deixar ser assim, como que conquistados pelo Senhor. Precisamos provar, precisamos saber que o Senhor é bom. 1 Pedro, capítulo 2. E eu quero que você leia esse versículo para o irmão que está aí ao seu lado. Você vai ler para ele esses dois versos. 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. A palavra diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Se você, meu irmão, sabe que o Senhor é bondoso, se você sabe que o Senhor é bondoso, Deus é bom. Vamos falar? Deus é bom. Aqui ele está dizendo: desejai ardentemente. Desejai ardentemente. Sabe o que é desejar ardentemente? Quando Ana Paula era um bebê, naquela época não tinha esse leite longa vida na caixinha. Lá em casa a gente comprava 1 litro de leite. E algumas vezes à noite, na hora de esquentar o leite para fazer a mamadeira, o leite fervia. E fervia e entornava. E a Ana Paula estava lá, desde pequenininha. Ah! E o que fazer? Era noite. A Renata tentava fazer uma coisa chamada água com açúcar. Dava água com açúcar para ela. Quanto mais dava água com açúcar, mais. Eu vou usar um termo assim, bem de animal, berrava. Aí ela dizia: água com açúcar não funcionou. Aí fazia um chazinho. Também não funcionava. Aí eu saí de noite, atrás de leite. Padarias todas fechadas. Aí achava um botequim, aquele botequim. E comprava lá 2 copos de leite. Aí levava o leite para casa. A Renata fazia a mamadeira e dava para ela. E com sofreguidão é... Sabe o que é desejar ardentemente? É isso. Nada satisfaz. Nada satisfaz. Não é uma água com açúcar. Não é um chazinho. Diz aqui a palavra: desejai. Falando para adultos: desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado agora. Nessa manhã, nós queremos orar. Por isso que essa reunião, ela não vai terminar. Queremos orar para que você hoje seja batizado com o Espírito Santo. Não pense você que o batismo com o Espírito Santo é o final da sua carreira. É esse revestimento de poder. Eu queria mostrar alguns passos assim bem simples, porque nós vamos começar daqui a pouco a ministrar. Algumas passos assim práticos para você receber o batismo no Espírito Santo. O primeiro deles é simples. Você precisa perceber que Deus já deu a você o Espírito Santo. E cabe a você receber esse dom gratuito de Deus. Você já tem o Espírito em você. Todo salvo já tem. Mas a salvação não é o batismo com o Espírito Santo. Pode até algumas pessoas terem sido batizadas no Espírito quando foram salvas. Mas o batismo com o Espírito Santo é algo. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ele diz, mas recebereis poder. Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunhas para quê? Para falar. Em segundo lugar, você precisa compreender que todo aquele que já foi salvo está apto para receber o batismo no Espírito Santo. Em terceiro lugar, não é por esforço, não é por sentimento, mas é pela fé. Da mesma maneira que você foi salvo pela fé, da mesma maneira como você entregou a sua vida a Jesus pela fé, você o tomou pela fé, você recebe o batismo com o Espírito Santo pela fé. Você se lembra? Aquele dia quando você ouviu do Evangelho, a palavra diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Antes de orarmos pelo batismo com o Espírito Santo, nós queremos orar por você. Você que está aqui, ou você que está aí na sua casa, mas que até hoje você não entregou a sua vida a Jesus. Você que ainda não tomou como seu Senhor e Salvador tudo o que você tinha que fazer para ser salvo. Jesus Cristo fez por você. Hoje você aceita, você recebe este dom de Deus. Jesus Cristo morreu em seu lugar para que você pudesse ter a vida, para que a sua história tivesse um recomeço. Mas quem sabe você é alguém que já andou com Jesus, já caminhou com Ele, mas no meio do caminho você se desviou, se afastou. Esta é a hora da sua reconciliação. É o momento da sua volta para Jesus, num ato de fé, num ato da sua entrega. Por isso, coloque suas duas mãos sobre seu coração agora. E nós vamos fazer uma oração, nos identificando com todos os que estão aqui, com todos aqueles que estão em suas casas agora também. Ore comigo dizendo assim, Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador. Eu estou perdido, mas o Senhor escolheu me amar. E a prova do teu amor foi que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Nesta hora eu abro meu coração e eu te convido, ó Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, eu que um dia andei contigo, mas me afastei, esfriei. Nesta hora, eu quero voltar na certeza que eu serei aceito. Continue com seus olhos fechados, porque vamos fazer a oração agora, só por você. Você que pela primeira vez orou dizendo, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado, hoje se reconcilia com Ele. Aí no seu lugar, levante bem alto uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, levante a sua mão mais alto que você puder. Lá na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo, levante a sua mão. Isto, pode levantá-la. Enquanto nós vamos cantar como a corça, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, sem constrangimento, venham até aqui à frente. Nós vamos orar por vocês agora. Esse é o momento do céu para a sua vida. Olhe para a pessoa que está aí ao seu lado, pergunte para ela, você já entregou sua vida a Jesus? Esta é a hora de Deus para você. Você que está longe dos caminhos do Senhor, é a hora da sua reconciliação, é a hora da sua volta, é a hora de vir Existe um rio, Senhor. E você pode vir. Você vai ser inundado por esse rio. Você que está aí. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. É a hora de Deus para você. Você que estava desviado, é a hora da sua reconciliação. Você que está na sua casa. Esse é o momento de Deus para você. Esta é a hora do céu para o seu coração. Aí também, onde você estiver, você pode fazer como esses estão fazendo, dizendo: Jesus, eu volto aos teus caminhos, ou entrego a minha vida a ti. É a hora de Deus para você. Vem. Vem. Um homem, uma mulher, uma criança e um jovem. É a hora de Deus para você. É a hora do céu para sua vida. Essa é a hora de Deus para o seu coração. Vem. Vem. Ser transformado. Vem. A vida de Deus em você. A vida. A vida de Deus. Vem. Vem. Vem. Vem. Estenda as duas mãos sobre esses que estão aqui. Vocês cheguem mais pertinho. Podem chegar. O de mais lindo que podia acontecer na vida de vocês é o que acontece agora. Tudo será tão novo, tão diferente. Porque Jesus Cristo diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E quando alguém vem a Jesus, ele nunca mais vai deixar. Nunca. Ele diz: eu nunca vou lançar fora. Tudo será novo para vocês. Tudo. Ao ponto de ser uma nova vida. Onde você dizia desgraça, ele escreve a graça. Onde estava escrito a morte, ele traz a vida. Onde estava escrito a culpa, ele está trazendo o perdão. Tudo é novo. E nós como igreja vamos orar dizendo: ó Deus e Pai, esses corações estão diante do Senhor. E nesta hora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, quebramos delas todo o poder das trevas. E ligamos agora cada uma destas vidas com a tua vida em teu nome. Num ato de fé, cada um de vocês foi ligado com a vida de Deus. Será esse recomeço, uma página em branco. Nesta hora, Deus, pelo seu Espírito, entrou em vocês, fazendo de vocês novas criaturas. Mas hoje você recebe também uma nova família. E eu quero que você conheça a sua nova família a partir de agora. Olhe para mim. Você está chorando, não é de emoção. É porque Jesus entrou na sua vida e não vai sair. Mas hoje Ele tem uma família para você também. Uma família cheia de amor. Uma família cheia de compaixão. Uma família amiga, uma família carinhosa. Eu vou contar até três. Quando eu falar três, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. Um, dois, três. Pode virar. Uma família. Te abençoe. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo. Te abençoe. Bem-vindo à família de Deus. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Todos vocês que estão aqui, nós queremos continuar amando vocês e queremos marcar esse instante, deixando com cada um de lembrança um livro. Por isso eu vou levá-los até uma sala à minha esquerda, para que vocês possam receber. Podem descer, abram o caminho bem rapidamente. Queria chamar o apóstolo Fernando. Coloque as suas duas mãos sobre a sua cabeça agora. Nós falamos. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esta é uma manhã para você sair daqui batizado com o Espírito Santo. Para você, querido, o batismo com o Espírito Santo é mais que um prato de arroz e feijão. No final desse jejum, Deus quer encher você com seu Espírito. Deus quer batizar você com o Espírito Santo. Queria que os pastores, todos estivessem apostos agora, porque nós vamos estar impondo as mãos. Nós vamos estar ministrando. Esta é a hora dos céus para você. Aleluia. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto para perder o controle e deixar que o Espírito tome o controle da sua vida nesta hora? Amém. Amém. Amém. É você que tem que beber, é você que tem que se encher do Espírito Santo. Ele está dentro de você. É você que tem que manifestar o Espírito Santo. Amém? Está pronto? Está pronto? Está pronto? Aleluia! Espírito Santo, em nome de Jesus, nesta hora nós pedimos que sejas tu nos batizando, que o nível das águas do nosso interior comece a subir, comece a subir, comece a subir, comece a subir, comece a subir, que o rio de Deus suba, que o rio de Deus suba, que passe dos tornozelos aos joelhos, dos joelhos aos lombos, dos lombos que passe sobre nós, oh Espírito Santo. Começa a beber, encha-se do Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo. Ei, sejam abertas as fontes, sejam abertas as fontes, seja aberta a fonte, seja aberta a fonte, abra a fonte, abra a fonte, abra a fonte, abra a fonte. Do seu interior, do seu interior, abra a fonte, abra o rio, abra o rio, abra o rio, abra o rio, abra o rio, abra o rio, irará, babá, sandoró, abra a fonte, deixa o rio fluir, riva, canta, deixa o rio fluir, deixa o Espírito fluir. Ei, ei, ei.

Rebeca, estou...